Crocodilo Prime, a maior e melhor aparelhagem do planeta. Crocodilo! Gigante Crocodilo Prime. Marcantes. Fico na esperança que um dia você volte pra mim. Sonho acordada pensando em nosso amor e nas loucuras. E quando bate a tristeza, a solidão dói meu coração. Fico na espera.